aperta e vê como é. Se ela apertar, vai dançar. Bate as mãos e bate o pé, bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção. Tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Bate as mãos e bate o pé, bate ao som desta canção. Tu vais apertar com ela no meu baile de verão. Parodia not manche, e manca manco sabura. E spina stop, non sta vive. Parodia not manche, e manca manco sabura. Angola, Angola, in pomsa, a me gli scatta manca me, non è cuore va in braccia meno. Angola, Angola, in pomsa, a me gli scatta manca me, de cuore va mi van camino. Es convivente, es una vivencia, a ciencia de un consecuencia, de distancia de extravagancia. Es convivente, es una vivencia, a ciencia de un consecuencia, de distancia de extravagancia. Angola, Angola y Pomsa, a mi escata matame, de cuore va mi van camino. Angola, Angola, Pomsa, a mi escata matame, a mi cuore va mi van camino. Parodia not manche, e manca manco sabura. Espina sap, non sta vive. Parodia not manche, e manca manco sabura. Angola, Angola, in pomsa, a mi escata manca me, me vengo ora va mi va camino. Angola, Angola, in pomsa, a mi escata manca me, la de cuore va mi van camino. Es convivente, es una vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de nuestra vacancia. Es convivente, es una vivencia, paciencia de un consecuencia, resistencia de nuestra vacancia. Angola, Angola y Pomsa, a mi escata matame, la de cuore va mi van camino. Angola, Angola, in forza, a mi escata mata me, e vengo ora pa mi va camino. Boca que deseja uma outra beijar, quando a

parò di a noc mangè, te manca manco sapora. Angola, Angola, in pozza, a me io scatta manca a me, non è cuore va in va cammino. Angola, Angola, in pozza, a me io scatta manca a me, non è cuore va in va cammino. Vivência, a ciência de uma consequência, resistência com extravagância. Escoviventes na vivência, a ciência de uma consequência, resistência com extravagância. Angola, Angola e Ponça, a minha escata mata-me, não tem tu hora para me para caminho. Angola, Angola e Ponça, a minha escata mata-me. Não tem hora pra me dar caminho. Esperança não está a viver. Parolha no malche. Te manca marco sabora. Parodia non smocce, se manca manco sapura. Angola, Angola in pozza, a mia scatta manca me, non mi cuore va mi va cammino. Angola, Angola in pozza, a mia scatta manca me, non mi cuore va mi va cammino. Esco vivente non vivente, paciencia non conseguenza, resistência de extravagância. Escove verde na vivência, a ciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola e Ponça, a minha escata mata-me, também que hora para mim vai caminho. Angola, Angola e Ponça, a minha escata mata-me, também que hora para mim vai caminho. Escata mata-me, não tem hora para me dar caminho. Angola, Angola e Ponça, a minha escata mata-me, não tem hora para me dar caminho.

mas nada disso te chegou. Quando o outro mais ousou, te lançaste em seus braços, desvirtuando o nosso amor. Aquilo que sonhamos, tudo em que acreditamos, mas um dia vais compreender que eu brincou contigo e não te quer mais. Mulher malvada, sem coração, sem um pingo de respeito. Mulher amada, sem compaixão, que não soube amar direito. Mulher malvada, sem coração, sem um pingo de respeito. Não soube amar direito.

cidade e quis andar num daqueles autocarros que parece que vão quebrar. E estava cheio, mas com jeitinho deram-me um empurrãozinho. Fui logo parar ao meio, com uma travagem e uma paragem. Fiquei mais aconchegado que o raio de uma embalagem. Senhor motorista, por que se ri? Só vejo gente trouxista, deixe-me sair aqui. Socorro, dai-me socorro. Socorro, quero sair. Socorro, dai-me socorro. Deite a minha mão que eu vou a cair. Socorro, dai-me socorro. Que eu vou agoniado. Socorro, dai-me socorro. Isto só é bom para quem vai sentado. Nervoso, deu uma coceira. Foi então que reparei que estava sem a carteira. Senhor motorista, por que se ri? Só vejo gente trouxista, deixe-me sair aqui. Socorro, dai-me socorro. Socorro, quero sair. Socorro, dai-me socorro. Deite a minha mão que eu vou a cair. Socorro, dai-me socorro. Socorro, dai-me socorro. Isto é bom para quem vai sentado. Socorro, dai-me socorro. Socorro, quero sair. Ciel. A mulher deixou-me assim para casa, não vai mais voltar. E a mulher deixou-me assim para casa, não vai mais voltar. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo, vou começar outra vez. Garçom, seja amigo e companheiro. Me atenda logo, por favor, seja ligeiro. Garçom, seja amigo e companheiro. Me atenda logo, por favor, seja ligeiro. É que eu preciso esquecer minha mulher. Para curar de um grande amor, traz mais uma para beber. É que eu preciso esquecer minha mulher. Para curar de um grande amor, traz mais uma para beber. Já tomei um, já tomei dois, já tomei três. Garçom, traz mais um copo.

festa, é festa. É festa, é festa. Estourarão foguetes no ar. É festa, é festa. Os minhotos vão começar. É festa, é festa. Vamos cor e fantasia. É festa, é festa. Andem ao romper do dia. É festa, é festa. Estourarão foguetes no ar. É festa, é festa. Os minhotos vão começar. É festa, é festa. Vamos cor e fantasia. É festa, é festa. Andem ao romper do dia. É hora de começar. Coração tem dó de mim, eu de

amanheça. Eu não quero sonhar que um dia eu te amei, para não me lembrar das vergonhas que passei. Não faço perder a calma, por favor me deixe em paz. Leve tudo o que é seu para a casa dos seus pais. Leve tudo o que é seu para a casa dos seus pais. Não quero saber agora onde você vai morar. Na minha casa não quero ninguém pra me maltratar. Pegue tudo que é seu, quero que me esqueça. Vá embora daqui antes que o dia amanheça. Eu não quero sonhar um dia eu te amei, para não me lembrar das vergonhas que passei. Não faço perder a calma, por favor me deixe em paz. Leve tudo o que é seu para a casa dos seus pais. Leve tudo o que é seu para a casa dos seus pais.

E sem saber nem sequer ter a certeza, o que importa é dançar neste baile à portuguesa. Vamos dançar as canções que estão na moda, andamos na roda e depois de bar em bar. E sem saber nem sequer ter a certeza, o que importa é dançar neste baile à portuguesa. Namorar contigo, só se eu fosse louca. Rosa vermelha na mesa, simbolo.